Serra, livre ingresso de decolagem em pista. Confirmando, mantenha a posição alinhada cabeceira no 7 e aguarde para a decolagem. Quilo Quebec Serra. Próximo ponto, espera da 28, pronto, da 3193. 3193, livre ingresso de decolagem em pista 28, vento 220 graus, 15 nós. Livre ingresso de decolagem, 3193. Cari 040, gol 1648. Serra livre decolagem no 7200, corrigindo 220 graus, 149. Controle 193 decolado ao 03, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado. Tá, 3193, contato radar na decolagem, tudo para nível 360 na saída bola. Seria o 3197. Para o TAN 3193. Serra decolado ao 04, controle 198, bom voo. 198, aquele que é que você é, grato. Falador, boa tarde, até aquele que é que você é. Tranquilo, Quebec Serra, contato radar na decolagem, supera nível 040 na saída gole. 040 gole, aquele que é que você é. U4065, cópia. U4065, prossiga. Azul 4065, autorizado Campinas, nível 360, via Upper Whisky 58, decola da pista 28, mantém prota atingir nível 030, após curva esquerda, saída gole, eval após direto posição sagaz, controle em 119 decimal 8, transponder 5014. Azul 4065, Campinas 360, uniforme Whisky 58, decolada 28, mantém a reta até o 030, após curva esquerda, saída gole, eval, direto sagaz, controle 1198, transponder 5014. Estimativo, chame para puxa, acionamento, portão 8. Obrigado, Fábio Zé. Qual você autoriza direto o Morro de São Paulo 025, visual, Pico Bacá? Autorizado direto o Morro de São Paulo 025, quilo, Quebec Serra. Tá. O número 48, autorizado a sinal do procedimento LS Zulu, desça para 2 mil pés, ajuste de altímetro no 011. Reporte estabilizado no curso do localizador. Autorizando 2011, LS Zulu, reporte estabilizado, localizador, gol número 48. Controle de Salvador, boa tarde, Deltan 3235, ciente da ECO. Deltan 3835, acione identificação, desça para nível 070 na chegada IPID, ajuste altímetro no 011. 070 com 1011, identificou na chegada IPID, Deltan 3835. Zero graus com 15 nós, livre decolagem. Passando nível 120, chama agora o centro Recife 133.25, alterna 128.8. Prisão 93, copiou o controle. Ativo. Chama agora o centro Recife 133.25, alterna 128.8. 335.288. Controle de Salvador, boa tarde, gol no 675, onde é que se dá 150. Gol 1675, acima de identificação, desça para nível 040, na chegada CARI, ajusta o altímetro no 019. 040 na CARI, ajustado no 019, solicito a RNAV para 28. Copiado com a autorização. Salvador, Romeu Bravosca. Romeu Bravosca, contato radar na decolagem, tudo para nível 200 na saída agora. Presente autorizado voar direto agora. Partida presente, direto agora. Possibilidade direta ao IPAU, a partida presente, ali é o 247. Romeu Bravosca. Autorizado, Papá Romeu, Romeu Bravo, atenção a chamada para pouso. Só um segundo, Romeu Bravo. Controle, chamado MPAO 1840, Romeu Bravo. Copiado 1840, Papa Romeu, Romeu Bravo. Passa. Salvador, é o TAM 3155. Confirme? Sim, o 3155, conforme Guarulhos. Guarulhos 340, aguarda. Escuta. Chama agora a torre 118, 1862, eu confirmo. Coragem, 183, gol 1648. Firma que chegou, 183, gol 1648. Tô em Salvador, boa tarde, gol 1648. Tá passando agora 5 milhas do externo, sua escuta. Continua a aproximação, reporte baixado travado, vento 230 graus, 15 nós, ajuste 1011. Afirmativo, continua a aproximação, guarda a pista livre. Você poderia confirmar a condição da pista? Opera em toda extensão e pista úmida. Ok, toda extensão operando, gol no 648. Com no 675, reduz a velocidade 2209. Sim, no 675. Reduz a velocidade 2209. Reduzindo para 2209, vou no 675. Na 3835, desça para 3 no 10. Ajuste o alquímetro no 019. 3011, tá 3235. Objeto 6703, gate 9, puxa em acionamento. No 9, autorizado, chama para o táxi. Chama lá. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, passando nível 130, chama agora o centro Recife. 133, decimal 25, alterna 128, decimal 8. Obrigado, até a volta. Romeu Bravas. Bom voo. Bom serviço aí. Sobre o gol no 675, pequeno desvio à direita. Autorizado, desvio, gol no 675, já porta o pé. Reportará para o cara, 675. 228, gol no 648. Autorizado a final do procedimento ILS Zulu, desça para 2 mil pés, reporte estabilizado no curso do localizador. 2 mil autorizado ILS Zulu da pista 28, chamará estabilizado, informa que você tentando pegar a esquerda para 225, provavelmente vai interceptar o ILS nessa PRO, ok? Confirma a PRO? 225, é uma formação que tem aqui a 15 milhas. TAN 3835 está autorizado. Obrigado, então PRO 225 autorizado, eu entendi que está o TAN 3835. 6105, alto reporte para o térmico. Reporte ao térmico do desvio, vai ser vetorado, número 2 na aproximação. Gente, mais 5 milhas, depois tem condições de vacar. Mais 5 milhas, condições de voar na proa 050. Afirmo. Pois, desvio, voa na proa 050, limitado pelo localizador. Cliente, limitado, informa que solicitou o RNAV da 28. Foi copiado, vai aguardar a autorização para final do RNAV do 1675. Desça para 3 mil pés. 3 mil pés, confirma ajuste. 1019. Controle Salvador, TAM 3835, informa que já está voando na proa de USA. Vento voando na proa de USA, reporta estabilizado no curso localizador, TAM 3835. Reportará estabilizado no curso do localizador, TAM 3835. Destinação agora. Obrigado. O 6703 foi autorizado, puxa, chama pro táxi. 2155, cópia. Para o TAM 3155. Já pronto para a cópia? Consiga. Aqui, TAM 3155, autorizado para Guarulhos, nível 340, via Pro Whisky 50. Decola da pista 28, mantém a prota atingir nível 030. Curva à esquerda, ceda gole e val após direta posição Aegis. Frequência do controle em 1.19.8, transponder 5025. Guarulhos 370, apenas 50. Decola 28, mantenha pro hotel 030, curva à esquerda, gole e val Aegis. 19.8 é o controle, 5025 é o transponder, tá 3155, muito obrigado. E nível aprovado 340. 340. Firmo, chama para o pushback. Demorou, obrigado. Quantas milhas o gol 1675 manter nessa prova? Gol 1675, autorizado a final do procedimento em nave, desça para 2500 pés na prova do serviço 363, reporta estabilizado. 363, descendo para 2500, reportará estabilizado, gol 1675. Estabilizado o localizador, já ingressando na final da ILS TAM 3235. 3835, completa a final do procedimento ILS Zulu, chama agora a torre 118, decimal 3, bom, pô. 1823, obrigado, TAM 3235. Salvador, o 4065 da Zul, tá pronto para o táxi, acionamento, puxa, acionamento correto, corrigindo, ele tá na ponte 8. O 4065 aguarda para iniciar o pushback. Puxa já em andamento portão 9. Aguarda. Para o táxi, WebJet 6703, 102:50 a bordo, 2:40 a Goiânia. 1:05:2 a bordo, 13:40 a Goiânia. 2:40 a Goiânia. Gente, livre táxi via táxi Juliette Alfa Golf, ponte esperada 28, chamará a torre em 18:30, até lá na minha escuta. Azul 4065, 165, observa a passagem 737. Após ser autorizado o push, chamará para o táxi. Observando 37, está autorizado o push 4065. Em sinal da pista 28, baixar travado visual. 3835, livre pouso, vento 230 graus, 10 nós. Autorizado pouso, pista 283. 835. Passou 363, estabilizado na RNAV igual no 675. O número 75 completa o final do procedimento da RNAV, chama agora a torre 1-1823 e composto. 23, boa. Torre Salvador, boa tarde, igual no 675. A 3 vidas para o OCA, vida 364, baixar travada. Continua a aproximação, reporte externo, baixado travado, confirmando o 1675. Aguarda pista livre, o vento é 230 graus, 14 nós, ajuste 1011. Aguarda pista livre, 1075. Salvador, poderia confirmar a extensão da pista para o voo 675? Confirme a indagação. A extensão da pista 28? 3.005 metros em toda extensão, o 675. 675, 835, sala 25, 121-9. Vai livrar na Delta 219, 1-3-3. Passando quilo Capex CR, descondições visuais, um abraço para informar, frequência vir para a coordenação. Capex CR, qual o seu controle? Descondições visuais, um abraço para informar, frequência vir para a coordenação. Táxi em frente, vai ingressar o pátio 3 via quilo e vai chamar na saída do pátio 3 para ingresso ao pátio principal. Ingressando então na quilo, no pátio 3, chamará na saída do TAM 3235. Salvador, o 4065 está pronto para o táxi, tem 4 horas e 55 de autonomia, rotando com fins, POB 113. Tente autorizado seu táxi via táxi Juliette Alfa e Golf, pode esperar da Golf, chamará 1830, até lá na minha escuta. Ok, Juliette Alfa Golf, 1830 na torre Golf. Salvador, LJ 6703. 6703, após tráfego na curta final, autorizado a linha e manter. Após o tráfego Tan 3235 na saída do pátio 3. Porque pode sair do azul, que vai estar com a Juliette, tá livre ingresso, portão 9. Visual com o mesmo, após a passagem dele, está autorizado o táxi para posição 09, Tan 3235. Estacionamento 3155, ponte de número 2. Portão 2, da 3155, autorizado, chapéu d'água. Tá, vai matar a Alfa, final sola, 2-9, agora no 675. Solo. Salvador, boa tarde, Gol no 675, livrou Delta na sua escuta. Gol no 675, vai aguardar a passagem do tráfego da Azul, tá crescendo via Alfa, tá com a esperada 28. Após o mesmo ingresso da Alfa, Juliette, porta 612. Após o Azul, prossegue Alfa, Juliette, para o 6. Cinco, tá com você um pouco mais à frente pra gente ver a decolagem do tráfego lá, Liana. Eu ativo, 675. 230 graus, ano 8, nós. 6703, não tem condições de decolar no presente. A aeronave da Gol ainda continua passada na pista. Confirme? Boa, acabou de livrar, ainda tá com a cada na pista. Ok, nós já havíamos falado pra ele prosseguir um pouco mais à frente. Meu 674? É o Gol 1649, centro da informação Eco, 240 para Ilhéus. 240 Ilhéus, Gol 1649 aguarda.